têm agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Já não penso mais, já não erro mais, já não gosto mais de mim. Esqueci a bossa, me perdi na fossa, já virei notícia em qualquer pasquim. O meu orgulho está no embrulho que você levou daqui. E agora espalha, que malha por malha, minha rede se partiu, não prendo mais, fiquei doente, doente de saudade. Eu via e não sabia olhar, deixei o desespero vir e me abraçar. Estou doente, doente de saudade. Não soube nem mesmo implorar, enquanto você se afastava. Num beijo não vi que beijava. Solidão. E num dia azul, eu rumei pro sul, na ânsia de, sei lá, perguntei por quê. Só achei você nos momentos bons, em tudo que eu vi por lá. Olha, eu nem bebi, aqui e ali, agora aqui é tudo igual. Meu caso é sair, mas como sair, se eu não sei mais onde ir pra não voltar. Fiquei doente, doente de saudade. Tão velha que esqueceu a idade, e tão jovem que me faz seguir, correr, fugir. Estou doente, um tolo sem maldade, um verso que não dá canção, um corpo que é só coração, cansado como um pôr do sol, cansado de te esquecer. Estou doente. Pra se cantar, a noite a lua então virá, só pra nós dois, felizes juntinhos. É tão gostoso de você falar, que o nosso amor jamais, meu bem, vai se acabar, e nós seremos sempre dois, para sonhar, felizes juntinhos. Felizes juntinhos. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai você falar que o nosso amor jamais, meu bem, vai se acabar. E nós seremos sempre dois para sonhar felizes juntinhos. Seja o que for, amor, vai nos achar felizes juntinhos. Felizes juntinhos. Felizes juntinhos. Felizes juntinhos. Lleno de esperanza, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no empecina. Uno va arrastrándose en la espina y en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como hacer, querer sin presentir. Es posible que tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que como eso eran otros los perversos los que hundieron mi vida. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, y abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer la destrozó y pudiera amarte, y abrazaría tu ilusión para llorar tu Thank you.

solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, champagne. Nossa vida, nossas vidas que hoje seguem por caminhos diferentes. Quero partilhar das alegrias e sentir todos os dias tudo aquilo que tu sentes. Quero fazer meu teu sorriso, tua lágrima de dor. Quero que tu vás aonde eu for, tendo só o amor a nos prender. Quero que acompanhes o meu canto, preenchendo cada canto onde exista solidão. E por isso agora estou aqui para te dizer: se tu me desses um amor assim como eu te dei, guardado no meu coração, dele seria o rei. Para toda a eternidade selaria sua união com o calor de muitos beijos, porque todo meu desejo é viver sempre a teu lado, a te amar cada vez mais. Se tu me desses teu amor como te dei o meu, poderias conhecer o bem maior de ser amada eternamente por alguém que vive a te adorar. Para toda a eternidade selaria essa união com o calor de muitos beijos, porque todo meu desejo é viver sempre a teu lado, a te amar cada vez mais. Se tu me desses teu amor como te dei o meu, poderias conhecer o bem maior de ser amada eternamente por alguém que vive a te adorar. Passa agora na sua antena para brindar um encontro. Porque você pertence a outro. Recordo quando fiz o convite para festa em minha casa aquele dia. assim que começou a festa. Senti que perdi a cabeça. A mim ninguém mais importava. Eu tinha o meu olhar só pra você. Se queres, te acompanho ao sair. Falei sem refletir. Desculpa para estar só com você. Depois, seu amor conhecer. E ouvi você dizer: primeira vez e última. Champanhe pra brindar no encontro. Porque você pertence a outro. Recordo quando fiz o convite pra festa em minha casa aquele dia. Champanhe pelo nosso segredo, por nós, um amor proibido. Agora só me resta saudade da noite em que eu tive você. Eu sei, é estranho, eu sei. É uma loucura minha brindar sozinho assim, sem companhia. Mas eu preciso festejar o fim de um amor. Garçom, sirva champanhe. Melhorar. Eu já fui comprar a bermuda legal para desfilar do meu pronto lá na praia junto ao mar. Então vou revelar o calor do meu amor. Mas se ela usar um biquíni legal e se eu ouvir um gaiato qualquer, me assobiar, o verão dentro de mim vai esquentar. Então vou ligar lá na praia, tempo quente vai chegar. Tempo quente e o amor dentro de mim, todos vão saber que você junto a mim é o meu amor. E ninguém vai se atrever a reparar se um beijo nós trocarmos ternamente junto ao mar. Vamos a cantar, tiri tiri ti, da da da da da, é tão bom cantar. A sonhar com você e eu, caminhando lentamente junto ao mar. É tão bom amar e sentir toda a beleza do verão.